seguinte, quem quiser ir para a festa de Santarém Novo, do dia 20 até 31, só ir, né? Agora tem que levar o paletó e a gravata e as damas, suas brusas, manga longa e a saia rodada. Só o carimbó, é tipo deputado, só dança de terra.